Estava tudo bem, foi ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi a ordem que ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do Mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem, e Jesus em silêncio. E isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Fui eu quem prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Falei, do outro lado você vai chegar. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem. E Jesus em silêncio, e isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Medo é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Fui eu quem prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Você vai chegar. Não mata a tempestade, não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Não mata a tempestade. Não mata. Se eu falei, continua. Não! só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Foi eu quem prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar.